no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Andar pelas cidades de Ouro Preto e Mariana é sempre encantador, rodeados de histórias e diversas manifestações artísticas, como o teatro. O projeto de extensão Academia dell'Arte busca trazer a influência do teatro popular italiano, o Commedia dell'Arte, datado entre os séculos XV e XVI. O estilo é conhecido pelas suas apresentações realizadas em ruas e praças públicas. Quem explica melhor sobre como a extensão foi idealizada é Frederico Hunziker, coordenador do projeto. A Academia dell'Arte surgiu no final de 2015, quando eu volto do doutorado e proponho um grupo de pesquisa e extensão para pesquisar a linguagem italiana de teatro de rua, de teatro de uso de máscaras. Nós fizemos, então, o efetivado do projeto em 2016, quando a gente começou o trabalho realmente de aprimoramento da linguagem da Commedia dell'Arte, da pesquisa do trabalho do uso do corpo do ator. Com mais de um ano de atuação, a Academia dell'Arte obteve grandes apresentações. Frederic nos conta um pouco sobre a performance intitulada Presente. Presente foi feito a partir de criação coletiva do grupo, né? A partir de todo o material que eu trouxe sobre a Commedia dell'Arte. Então começamos o trabalho prático, que seria os ensaios e o treinamento do ator. O Presente teve três versões, né? Apresentamos em Ouro Preto e também em Mariana, esse ano no Festival de Inverno. O coordenador da Academia dell'Arte ainda ressalta a influência do projeto na comunidade e menciona os resultados obtidos por eles. Bem, a influência que nós temos com a comunidade é a partir das apresentações teatrais, que é o nosso produto, é uma peça de teatro, tanto para palco como para rua, e também as oficinas teatrais que a gente produziu, oficinas de confecção de máscaras. Durante todo esse tempo, nós fizemos as apresentações nas ruas de Ouro Preto e Mariana para mais ou menos de 500 a 600 pessoas. Fique por dentro das próximas apresentações. Curta a página do projeto no Facebook, facebook.com Academia dell'Arte. Vale lembrar que é com dois L's. Eu sou Brenner Mouroli, aluno do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.